Estamos de volta, programa Saber aqui pela Rádio Câmara 90.3. Estamos recebendo a visita de Plácido Mendes para falar da exposição A Conquista do Rock. Você não curte o rock, né, Camila? Gosta? Você curte um pouquinho do rock? Tá certo, então. Muito bem-vindo, Plácido. Seja bem-vindo à Rádio Câmara mais uma vez. Você que já é cliente aqui da casa, mas eu conheci o novo estúdio da Rádio Câmara, né? Tá aqui se deliciando desse espaço. Bom dia, Marcel. Bom dia, pessoal. Pois é, a última vez que eu vi aqui na Rádio Câmara, o estúdio era bem diferente, pequenininho. Agora ele tá legal, essa, com neon aqui. É bem, como é que se diz hoje em dia? Instagramável, né? Instagramável. Dá aquela vontade de tirar foto ali. Então é muito, muito bom ver a Rádio Câmara crescendo, assim, né? A gente, uma rádio nova na cidade, e eu sempre falo que eu sou fã das rádios públicas, porque é mais focada no conteúdo, não é tão presa a questão da publicidade, então... E principalmente da Câmara de Vereadores, né? Que é é institucionalmente o nosso representante enquanto povo. Então, parabéns à Rádio Câmara. Eu estou sempre torcendo pelas rádios públicas da cidade. Show de bola. Você que é um fustigador, um pesquisador da cena do rock de Vitória da Conquista, e tem também a questão do jazz, do blues, com o seu distintivo blue. Fala pra gente aí o que vai ser essa exposição A Conquista do Rock, que começa dia 13 de janeiro, agora esse final de semana, mas vai até fevereiro. Fala pra gente um pouquinho do que é essa pesquisa que você está trazendo pra gente. Bom, na verdade a exposição A Conquista do Rock, ela é uma parceria entre eu, que sou músico da banda Distintivo Blue e pesquisador no projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia, mas também o SESC, né? Ela vai acontecer lá no SESC durante janeiro e fevereiro. E também Raquel Dantas, que é autora do primeiro livro sobre a história do rock conquistense. Ela vai expor fotografias, letras de música, assim, documentos que ela usou para construir o livro, inclusive alguns que não foram publicados no livro, ela vai expor. E temos também Paulo Henrique Soares, o PH, que é um fotógrafo. Ele costuma acompanhar várias bandas, vários artistas aqui da cidade. Atualmente ele é, vamos dizer assim, o fotógrafo oficial da banda Dona Iracema. Mas ele já acompanhou Benjamin, vários outros artistas locais. Ele também é músico, canta. Então vai ser uma exposição assim, multilinguagem, né? Vai ter essa parte das fotografias de PH, vai ter essa parte da documentação da pesquisa de Raquel, que também é artista plástica, né? Uhum. Pintora, desenhista. E vai ter a minha parte, que eu vou dividir entre o meu aspecto artístico, digamos assim, né? Então, algumas coisas sobre o distintivo blue mesmo, e também sobre a memória musical do Sudoeste da Bahia. Eu vou expor, por exemplo, textos, letras de música, sempre com vários QR codes, né, para a pessoa se aprofundar mais. Falar sobre o projeto Toca Autoral, né, que eu realizei no ano passado, foi reunindo artistas locais para gravar um conteúdo em áudio, vídeo, textos e tal, bem completo para valorizar a produção autoral da cidade mesmo, da região, na verdade. E também o lançamento da nova edição da Zine, do Memória Musical do Sudoeste da Bahia, né? A primeira foi lançada lá em 2022. De lá para cá teve a edição especial do Toca Autoral, né? Só falando sobre o projeto mesmo. Teve também uma especial sobre o Conquista Motor Rock. E agora essa edição número 2, que tem a matéria de capa Conquista Rock City. Falando sobre o rock de Conquista. O rock do Conquista está precisando dar uma engrenada aí, uma injeção de ânimo lá, rapaziada. Uhum. Aí, que deu esfriada a cena do rock, né? Sim, em vista do que já foi, né? Aquela coisa do que já foi. Gigantesca. Exatamente. Inclusive nessa matéria de capa eu faço essa leitura crítica mesmo, falando de como ela começou, era sempre muito amador, assim, né? Principalmente ali na década de 2000, quando a cena começou a tomar esse formato de cena mesmo, aquele movimento com várias pessoas agindo em prol do crescimento da própria cena. Aí, mais ou menos ali a partir de 2009 até 2014, que foi um momento de profissionalização mesmo, que foi nacional, internacional, a gente seguiu as tendências com o avanço da tecnologia, que eu chamo de fase autoral, né? As bandas de conquista produzindo discos, clipes e se profissionalizando mesmo. E aí agora a gente está numa fase chamada, que eu chamo de fase tributo. As bandas estão mais interessadas em tocar os clássicos do que as próprias músicas. E, assim, observando os shows, eu tenho percebido, posso estar errado, ainda estou em meio à pesquisa, que o rock em Conquista ele está muito nas mãos da velha guarda ainda, né? As pessoas mais velhas, como eu, por exemplo, que já vou fazer 41 anos. Exatamente. Ao contrário do começo, que eram sempre adolescentes. Eu entrei na cena, eu tinha 17 anos e a gente, todo mundo mais ou menos da mesma idade, aprendendo a ser produtor de eventos, aprendendo a ser na técnico tora, de, né? De som na tora. Na tora. Então hoje está faltando a juventude dar uma acordada aí, porque rock and roll é sinônimo de juventude, né? Ele precisa se renovar, senão ele vira uma coisa, como na própria matéria eu falo, assim, um leão adormecido, que não assusta ninguém, porque ele é muito previsível. Uhum. Porque já não tem aquele fulgor da juventude de fazer acontecer com aquela, vamos dizer assim, agressividade típica do rock and roll, né? Não é uma música muito assim de relaxar. O rock and roll é gritar mesmo e dizer por que está revoltado com determinada coisa, ou etc e tal. Muito bem. Essa exposição, Plácido, ela tem um período que vocês vão apresentar? Sim. Ela começa agora, nesse sábado. Lá. Não, um período assim do que vocês estarão mostrando. Ah, sim. A pesquisa de conteúdo foi feita. Mesmo. Exatamente, isso. O conteúdo dela. Bom, ela vai abranger desde mais ou menos, é o período de pesquisa que eu tenho da cena rock mesmo, ali desde a década de 80, quando tinha algumas bandas de punk, tinha a SS-433 e tal, que foi quando o rock começou a aparecer um pouco mais do que antes, que tinha os trepidantes, mas era uma coisa assim mais esporádica, meio banda de baile. Então tem elementos desde a época de 80, principalmente a partir da década de 2000, que foi quando a cena pegou o formato de cena musical. Mas existe um conceito sociológico de cena musical, uhum, que envolve essa movimentação de pessoas e ele se verifica mais a partir de 2000 mesmo. Então Raquel, eu acredito que ela vai utilizar mais esse período a partir de 2000. Eu pego um pouquinho e falo assim, menciono essas bandas dos anos 80 e também falo da situação atual, né? É uma, vamos dizer assim, uma exposição que não é aquele mar de conteúdo. Sim. É algo mais compacto, mas bem profundo se você se debruçar com o devido carinho sobre cada elemento que vai ter ali na exposição. Maravilha. Dia 13 de janeiro, às 15 horas, lá no SESC, onde será apresentada essa exposição que vai até o mês de fevereiro. Isso. Vamos tocar uma músicazinha, vamos lembrar alguma coisa aí do distintivo ou do rock. Fique à vontade aí na sua participação aqui no nosso programa Saber. Bom, e lá na exposição eu vou fazer a abertura, o distintivo Blue vai fazer a abertura, um formato acústico, minimalista. Então, a partir das 3 horas da tarde, vai ter a apresentação do distintivo Blue, a banda conhecida como a mais pontual do Sudoeste da Bahia. Então, não, pode ir 3 horas, porque 3 horas vai ter o primeiro 1, 2, 3. Sério, rapaz? A mais pontual? Sempre tem isso, a gente gosta de fazer essa brincadeira. Então, eu vou tocar aqui uma música que eu vou tocar lá, que é um show que eu fiz no Natal da Cidade, aí no Natal com Conquista de Luz, chama O Som Que Vem do Sudoeste. Então vai ter várias músicas do distintivo Blue e de outros artistas da região. A gente faz essa homenagem aí, valorizando a música da região. Essa se chama Meu Amigo Blues. Bem que me disseram que o blues não me abandonaria, que daria as caras justamente nos piores dias, como nesse momento em que choro com a alma vazia. E mais uma vez eu fiz de tudo, mas tudo errado. A flecha lançada, a palavra dita, a pedra no telhado. Quem atira, quem diz e quem joga não será perdoado. Se para morrer basta tá vivo, pra tá só basta tá junto. Pra se arrepender basta fazer, pra ter nada é só ter algo. E pra reviver basta morrer ou esquecer do passado. Então, meu amigo Blues, que me acompanha, me ajude a encerrar esse assunto. Eu preciso é de uma amnésia ou uma frieza instantânea. Quero mais amor e menos dor e dormir assim que cair na cama. Muito bem, seu Plácido Mendes, aqui do Distintivo Blue, falando com a gente sobre esta amostra, esta exposição, A Conquista do Rock. Plácido, fala pra gente alguma história pitoresca aí dessa exposição, dessa a turma jovem na época, né, nos anos 80 aí, que estava ávida por novidades, ávida por estar reclamando, por estar protestando. Conta algumas dessas histórias que você vai estar expondo lá nessa exposição. Bom, lá na cena rock tem várias histórias, inclusive dos anos 80, como você diz. O pessoal, eu era criança na época, mas o pessoal sempre fala de um evento que teve ali na Cofarma, ali naquela praça ali na Regis Pacheco. Praça da Cofarma. É, que tinha um grupo de punks e metaleiros muito forte nessa época. E o rock and roll sempre foi, assim, meio considerado pela sociedade externa ao grupo dos roqueiros, meio como exótica demais e tal. Então demorou, por exemplo, nos shows de punk, tem aquela roda punk, né? Quem olha de fora parece que é uma briga, mas na verdade é uma dança, uma espécie de dança, uma espécie de confraternização, que não é violenta apesar de aparentemente ser. Então nessa época a polícia meio que olhava com grande desconfiança os roqueiros. E aí o pessoal sempre fala que teve uma ocasião desse evento, desse show, que todos os punks e metaleiros foram meio que enquadrados e foram tirados os coturnos deles e amarrados os cadarços, fez aquela bola gigantesca de cadarço, assim. Falou, agora vocês, cada um pega o seu aí. E aí sempre tem essa história antiga, né? Já mais pra frente, quando eu entrei, eu sempre tenho que lembrar, né, da grande importância que teve nosso amigo Miguel Cortes, né? Grande Miguel Cortes. Como eu disse, o rock and roll era marginalizado e a gente conseguiu, a gente enquanto cena rock, né, conseguiu um canal na antiga Rádio 96, né, que você também trabalhava na época, para expor as músicas, expor os shows, os eventos. E Miguel Cortes sempre abriu as portas para todo e qualquer artista independente da região ou passando pela região para ir lá na Rádio FM, com a influência gigantesca que tinha, para expor seus trabalhos, tocava as músicas, tá? Hoje eu até tenho acesso a uma dessas pastas do programa O Som da Tribo, né? O nome do programa, O Som da Tribo, com várias músicas, assim, de vários artistas da época, inclusive eu mesmo, lancei dois discos da Distintivo Blue lá com o Miguel Cortes. Então a gente sempre lembra dele com carinho, né? Um cara que foi fundamental pra gente, assim. Era como se hoje tivesse um grande influencer aí agindo por nós. Pois é, né? Ele que era avesso até celular, na época que surgiu o celular, ele falou, eu não vou me render a isso. E não tinha papas na língua, né? Ele falava a verdade dele, do esse aqui e do esse. Exatamente. E por coincidência, essa semana, nas redes sociais, no Instagram aí, estava passando uma reportagem de uma turma que foi para ver o show do Rolling Stones. O show do Rolling Stones no Rio de Janeiro. Inclusive, foi o Miguel que organizou essa caravana, essa excursão aqui. E a gente, na época, deu apoio na 96 FM. E foi uma turma sensacional aqui, uma turma de Christian, né? Sim. Kaique Santos. Kaique, tanta gente boa do rock aí que foram para o Rio de Janeiro. E o Miguel teve uma sacada. Ele viu passando a repórter da Rede Globo, ele foi atrás da repórter. Lá no Rio. Lá no Rio, lá no Maracanã. Olha, nós rodamos 1.100 quilômetros para estar aqui e tal, de ônibus, foram tantos dias de viagens. Deu uma pressão tão grande que ele terminou saindo no Jornal Nacional, Miguel Cortes, falando que estava de Vitória da Conquista, representando o rock lá para curtir o Rolling Stones. Então são histórias do rock que aconteceram aqui em Vitória da Conquista. Dessa daí tem a reportagem da TV local, não sei se já era TV Sudoeste, deles saindo, né, no ônibus. Ah, vamos entrar no ônibus e vamos pra ver o show dos Rolling Stones. Aí dá pra ver também todo esse pessoal. Tá tudo no YouTube, né? Galera boa. Vamos fazer mais uma música? Ok, então vamos tocar uma música de uma banda histórica da cidade, né? De acordo com minhas pesquisas até o momento, é a primeira banda de blues da Bahia, que é a banda SS433, né? De Mazinho Jardim, Arodi, Caco Santana. E em 84 eles lançaram um compacto com uma música chamada Blues Subterrâneo de um lado e do outro lado uma música chamada Jane Furacão. Que, pesquisando aí, andando pela cidade, eu encontrei uma pessoa que se disse essa Jane Furacão. Eu não posso dizer, né? Se é mesmo. Só perguntando para Arodi, que é o autor. Então vou tocar aqui Jane Furacão, uma música que eu venho tocado já há algum tempo ao vivo. ficava sempre fora da rapaziada. Garota muito estranha naquela cidade. O seu rádio de pilha era felicidade. Cresceu desde menina com a razão de ser o rock and roll a única saída. Mudou o visual, deu um jeito na vida. Tornou-se para todos Jane Furacão. Ela é Jane, ela é Jane, amante do rock and roll. É a garota que o guru me disse para não ter um caso de amor. Ela é punk, amante do rock and roll. É o motor de arranque que faz gerar pavor. Aí, uma música mais velha que eu. Rapaz, e ele teve aqui há algum tempo atrás, o Mazinho, né? Ele que tá morando em Portugal, e aí teve aqui visitando os amigos, e fez um show lá no Centro de Cultura, e aí ele lembrando aí desse sucesso que foi o SS-433 da época. Figuraça, né? Já na época, né? Já falava do meio ambiente, já falava de reciclagem, já falava, né? Sim, tantos anos atrás, e hoje continua o mesmo discurso, e até hoje não resolveram nada. Mas é isso. É, nessas andanças aí também teve a questão da micareta de Vitória da Conquista, que tinha um palco alternativo, que era o palco do rock. Uhum. Que era uma época também que o rock estava em alta em Vitória da Conquista. Uhum. E as pessoas que não curtiam o axé, e eu curti o espaço do rock. Esse período também está na exposição? Tá, sim. Ponte do Rock era um palco, né? Como você disse, montado em plena micareta de Conquista, ali no auge. Começou meio escondidinho ali na rua Lions Club, ali perto do posto de gasolina, meio afastada do circuito oficial. Mas mais aí, uma vez, o pessoal preocupado com os roqueiros, né? Sabe do que eles são capazes, né? Vamos colocar bem a parte, vamos atender, ali, mas vamos por colocar segurança. A parte. E aí a cena começou a tomar uma proporção tão grande, inclusive com festivais como o Agosto de Rock, foi mais ou menos na mesma época, né? Uhum. 2001, que era o Woodstock Conquistense. Era muito massa. E aí teve o Ponte do Rock, ele foi para um lugar que eu considero como icônico para a cena do rock, que é ali a Praça da Normal, né? Na verdade, é uma praça marcada em várias gerações por encontros da juventude, né? E os roqueiros gostavam de habitar aquele espaço, e tinha a concha acústica do Centro de Cultura também, que é um outro espaço do rock. Uhum. Que ficou icônico. E aí a cena conseguiu colocar esse palco lá na Praça da Normal, que era onde se iniciava o circuito, tinha a concentração ali do Bloco Executivos, então o rock and roll ficava literalmente cara a cara com o axé ali. Muita gente mais radical considerava o axé um inimigo, né? Vamos dizer assim, pagode nem morto. E aí isso foi bem simbólico para a cena, porque a gente deixou de ser aquela coisa aí que deveria ficar escondida, que era estranha. Ainda era considerado estranho, mas aí já estava ganhando espaços públicos, né? A partir daí a gente começou a conseguir bandas de rock para tocar em eventos da prefeitura, como o antigo Natal da Cidade. Uhum. Esse tipo de coisa, para quem é de fora, parece uma coisa simples hoje. Por exemplo, a gente teve o Natal Conquista de Luz com várias bandas de rock na Praça 9 de Novembro, com o comércio aberto, né? Nossa, a cidade bem diversa, mas isso era muito difícil de acontecer. Rock and roll não se tocava nem barzinho, mais ou menos, era muito MPB, aquele Zé Ramalho ali. Então foi uma luta de muita gente para dizer, olha, o rock and roll também é uma cultura válida, Conquista não tem só a cultura da cantoria de Elomar. O rock and roll, apesar de ser um gênero estrangeiro, ele consegue se adaptar a cada contexto que ele chega, em Vitória da Conquista, em Recife, com o Mangue Beat mesmo. Ele cria linguagens próprias em todo lugar que ele chega. Em Conquista não foi diferente. E aí a gente conseguiu mostrar que o rock and roll, os jovens, né, aquela molecada, eu incluído, a gente também tinha nosso valor. A gente falava nossas temáticas mais urbanas, a cantoria mais rural, né, aquela coisa mais romantizada do catingueiro, né? Muita gente canta com maestria isso. E o rock and roll nessa época ele conseguiu se mostrar, e até hoje a gente está colhendo os frutos disso. Como eu acabei de dizer, a gente teve bandas de rock tocando na Praça 9 de Novembro em horário comercial agora no Natal, né? Então isso é graças a essas pequenas conquistas que a gente foi pegando com o tempo. Nessa época, principalmente nessa época da década de 2000, o Ponte do Rock é histórico. Ele ainda acontece hoje, a organização é um pouco diferente. Ano passado foi na Concha do Centro de Cultura. E provavelmente vai acontecer agora durante o carnaval também. Eu não tenho essas informações, mas geralmente acontece na época do carnaval. Isso, no período também da Micareta, chegou a acontecer o palco do rock ali no Bosque da Paquera, na lateral. Sim. Do bosque ali também, que foi um encontro de axé com o rock. Foi. Essa daí eu não esqueço porque foi um trauma. Aquela poeira, eu fiquei dias doente depois de tocar ali. Eu toquei com uma banda chamada Supernaut, tocando só Black Sabbath na época. Nossa. Em 2008 ali, eu lembro que o poeirão ali, eu nunca vou esquecer. Todo conquistense que se preza tem rinite, né? Aí tem isso. Tem também, atualmente, os festivais do Suíça Baiana, né? Que Sim. traz aí muitas bandas de rock, inclusive bandas a nível nacional. Já chegou até a trazer alguma atração internacional aqui para a Vitória da Conquista, me parece sim. que sim, não foi? Então, como é que está esse movimento com relação ao Suíça Baiana? Porque eles terminaram profissionalizando um pouco a questão do rock and roll. Aí muita gente torce o nariz e tal, porque o rock não é isso e tal, mas é uma forma de manifestação do rock, né? Sim, o Suíça Baiana, ele faz parte do... É o principal evento do coletivo Suíça Baiana, né? De Gilmar Dantas e tal, que foi o principal produtor de eventos nesse período que eu disse, de 2009 a 2014, que eu chamo de fase autoral. Eles faziam muitos eventos ali no Viela Sebo Café. Uhum. E o Festival Suíça Baiana, ele se inspirou bastante no Agosto de Rock, inclusive. Essa ideia de fazer um festival num sítio, que você pode acampar e vários dias, dois, três dias. Ele começou em 2010 e em 2011 ele já foi pro Rancho Show, um lugar gigante onde aconteceu o Agosto de Rock 3, né? E agora ele acontece, a cena como a gente falou, ela deu uma encolhida, ele acontece aconteceu na concha do Centro de Cultura, entrou para o calendário oficial da cidade, né? Então ele provavelmente sempre acontecerá, assim como o Conquista Motor Rock, que já é outra organização. E eu acho interessante no Festival Suíça Baiana, porque ele se foca nas bandas autorais. O Conquista Motor Rock, ele gosta daquela questão do tributo. Tributo a Raul Seixas, tributo a etc. Pink Floyd, muito cover, muita reprodução do que é antigo, vamos dizer assim. E o Suíça Baiana não, ele acredita nas bandas que estão ativas atualmente, né? Certo. A gente tem que lembrar que os clássicos um dia também foram desconhecidos, também foram chamados de música local, autoral, etc. Como várias bandas de hoje em dia. Então são dois universos diferentes dentro do que a gente pode chamar de rock e conquistência. É interessante isso. Estamos aí caminhando, não morreu não. Tá certo então. São 9:26, nós estamos entrevistando aqui o Plácido Domingo. Domingo? O Plácido Mendes. Plácido Domingo Quem dera. Quem sabe. Vou passar lá. O Pix aí. Viu? Plácido Mendes, da banda Instintivo Blues, que está aí trazendo essa exposição para a Vitória da Conquista, fazendo uma exposição que é a conquista do rock. Depois do intervalo, a gente fala mais um pouquinho sobre esses festivais, esse festival Agosto de Rock que ele falou aqui, que realmente abarcava aí um grande público, né? Um festival de camisas, um negócio mais estruturado. E também a questão do motor rock, que trouxe novamente a cena do rock para os grandes eventos da cidade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta trazendo mais informações. Ok, voltamos com o programa Saber aqui pela Rádio Câmara 90.3. Eu não gosto quando você fica quieta, Camila. Não gosto. Eu só tô absorvendo conhecimento. Essa, Camila, vou dizer, viu? Muito bem. Então, dia 13 de janeiro, teremos a exposição aí A Conquista do Rock. Nós estamos entrevistando o Plácido Mendes. Não é o Plácido Domingos, é o Plácido Mendes, que está aqui com a gente do Instintivo Blue. Falando, ele que faz parte desta exposição também. E você falava pra gente da sua dissertação de mestrado com relação ao rock. Sim. Como é que surgiu a ideia de você trabalhar com essa temática e trabalhar todo o perfil seu na universidade relacionada ao rock e ao trabalho que você buscou? Bom, na verdade essa é uma trajetória que já tem uns 20 anos, né? Eu sou licenciado em História pela UESB, entrei em 2002, então foi mais ou menos quando eu comecei a atuar na cena rock. E não só eu, mas várias pessoas da época, elas tinham o hábito de, ah, vai ter um show, então vamos guardar um cartaz, vamos guardar alguma coisa, uma camiseta do Agô de Rock, por exemplo. Eu tenho duas camisetas do Agô de Rock até hoje. Então a gente ia guardando algumas coisas e eu ia, pensava assim, como eu estava cursando história, eu tinha essa consciência, olha, tem alguma coisa, isso que está acontecendo aqui em Conquista é especial. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas um dia eu vou fazer alguma coisa. Aí eu comecei a guardar várias coisas, outras pessoas também, que depois me forneceram material. Tinha zines, tinha jornaizinhos independentes e tal. Então, em 2019, eu criei o projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia, um projeto de pesquisa, fomento e preservação. Que, na verdade, na prática, eu criei um site, né? E comecei a colocar esse material que eu tinha guardado. O que era físico, por exemplo, as camisetas, eu fotografava frente e verso, frente e costas, né? E botava lá para ficar disponível, meio como um museu virtual. Daí, só que eu não fazia essa limitação de rock, eu colocava a musicalidade do Sudoeste como um todo. Daí eu tive a ideia de tirar o recorte do rock, que eu conhecia tão bem, por ter feito parte, né? Por fazer parte. E falei, olha, tem um programa de memória, linguagem e sociedade da UESB, né? Tem um mestrado, um doutorado, eu poderia tentar. Né? Uma possibilidade. E fui no site do programa para ver. E estava mais ou menos assim, chegando no fim do ano, tinham acabado de publicar o edital de seleção para esse mestrado. Falei, ó, é um sinal, né? Aí eu olhei o edital, fiz um projeto, tentei conseguir passar. A minha pesquisa, o nome do projeto foi A Vez dos Camisas Pretas: Memória, Formação e Consolidação da Cena Rock de Vitória da Conquista Bahia. E eu segui esse mestrado, terminei em 2022 e publiquei a dissertação, está publicada, né? Com toda essa história que a gente vem falando aí desde o início, desde a década de 80, fazendo uma análise também do conceito de cena musical, sobre a história da indústria fonográfica, o que é uma cena independente, o que é música independente e tal, bem, bem minucioso, assim, bem cuidadoso. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. De vez em quando eu sempre releio tudo que eu faço para ver se envelheceu bem, digamos assim. E toda vez que eu leio, eu gosto do que eu leio. Ele está disponível no site, a dissertação está disponível tanto no site do programa em Memória, em Linguagem e Sociedade da UESB, quanto no site do Memória Musical do Sudoeste da Bahia, de graça, para quem quiser acompanhar essa história. Foi a primeira dissertação de mestrado sobre o rock conquistense. Eu digo isso com uma certa segurança, porque eu fiz uma pesquisa muito aprofundada para procurar trabalhos nesse sentido. Até achei trabalhos de dissertações ou trabalhos de conclusão de curso, mencionando, por exemplo, o Festival Suíça Baiana, mas uma dedicada ao rock conquistense eu não encontrei. Então é até o momento, a não ser que apareça alguém, olha, eu tenho aqui. É a primeira dissertação sobre o rock conquistense publicada aí. Quem quiser conhecer, é só ir agora, memoria.distintivoblue.com. E tem lá, num daqueles bannerzinhos do lado direito, tem lá o link para conferir esse trabalho aí que eu fiz. Inclusive vai estar na exposição também, vai ter, né? Como eu disse, a exposição lá, pelo menos a minha parte, está cheia de QR Codes para você se aprofundar e tem como, através da exposição, você ter acesso a esse trabalho que depois continuou. Agora eu faço doutorado no mesmo programa, continuando a estudar o rock. Só que agora eu me foco mais na questão da música autoral, e aí eu faço um paralelo entre a cena rock e aquela musicalidade que a gente chamava de música raiz, né? Música da terra. Aquela geração de Evandro Corrêa, de Gutenberg, que levou o nosso nome para vários festivais competitivos Brasil afora, né? Eu entrevistei, na época da dissertação, eu entrevistei 16 pessoas do rock. Músicos, técnicos de som, jornalistas e tal, todos que fizeram parte da cena. E agora eu entrevistei mais 16 pessoas do rock e artistas necessariamente autorais de Vitória da Conquista. Então, Andrea Cleone, Evandro Corrêa, Walter Lages, Marta Moreno, todo esse pessoal aí. Eu fiz entrevistas, algumas entrevistas bem longas. Eu tive entrevistas de 2 horas de duração, mas eu tive entrevistas de 7 horas e meia de duração. Nossa! Tudo gravado em áudio e vídeo, para depois ser transformado em texto. E eu tenho aí pelo menos uns 3 livros que eu posso fazer, assim, um livro só de entrevistas do rock, depois um livro de entrevistas mais generalistas e um livro de história do rock de conquista mesmo, que eu vou esperar terminar o doutorado, porque lá eu fiz um recorte da década de 80 até 2014 e deixei essa parte da fase tributo, né, que a gente está vivendo hoje, para estudar posteriormente, ou posteriormente agora. Então, eu estou em meio à pesquisa mesmo. Então, eu vou esperar terminar o doutorado para completar essa cronologia e transformar em um livro sobre o rock conquistense mesmo. E quando você começa a pesquisar, vai saindo as ramificações, daí vai. Aí você vai buscando ali, e vai aparecendo coisa. Aí é a hora que a gente tem que ter sangue frio para não enlouquecer. Senão, tem um memezinho do urso, do pica-pau, que fica indo para um lado e para o outro, não sabe para onde vai. Senão, a gente fica daquele jeito ali. Tem que ter sangue frio e seguir o projeto de pesquisa, o cronograma, tudo certinho. Essa é a diferença da pesquisa científica para uma pesquisa mais livre, né? Maravilha. Assim. A gente foi conversando, o papo foi ficando bom e a gente não ouviu mais nenhuma música. Vamos ouvir mais uma música aí? Vou tocar agora uma música que é conhecida de todo mundo da região, que vai estar no próximo álbum da Distintivo Blue, né? Na verdade, a Distintivo Blue tem dois álbuns para gravar esse ano, um só de músicas inéditas e um outro seguindo essa linha do som que vem do Sudoeste, fazendo homenagens a artistas locais. E essa é uma dessas músicas que eu também já venho tocando há um tempo, toquei aí com a banda no Natal. Vocês vão reconhecer, não preciso nem falar muito. Tendo asas dentro de mim, no sonho sou lua cheia, de tocaia na tua janela, ávido de desejos, tecendo amor, querendo ela. Quando os meus olhos buscam e encontram os olhos dela, emoção é a chuva fina roçando a tua roçada pele. E o homem tomba a fera, deseja a dor. E a felina é primavera, é toda flor. Olhos buscam e encontram os olhos dela. Emoção é chuva fina roçando a tua rosada pele. E o homem tomba a fera, deseja a dor. E a felina é primavera, é toda flor. Essa moça é o passarinho. Versão rock do Evandro Corrêa? Do Evandro Corrêa, Lua de Agosto. Um verdadeiro clássico da nossa música. Exatamente, né? Exatamente. A gente falava aí dos grandes eventos aí, o Suíça Baiana e também o Conquista Moto Rock. Esses eventos é o que vem colocando a cena rock em atividade, né? São os únicos eventos, os grandes eventos da cidade que coloca a cena rock em atividade. É, na verdade eles são os maiores, né? O Conquista Moto Rock, ele é o maior evento aberto de conquista, não só do rock, né? E é interessante a gente ter essa movimentação. O Suíça Baiana também, ele não é tão gigantesco. Mas, como eu disse, ele é mais focado na música autoral, então, naturalmente, ele já não é tão atrativo para o público em geral. Conquista Moto Rock tem a questão das motos, né? É sempre legal ver as motos e tal, todo mundo gosta. Mas também acontecem muitos shows independentes de verdade, então, pequenos produtores de eventos fazendo. Tem um grupo de WhatsApp chamado Agenda Underground Conquistense, que todo final de semana tem alguma coisa acontecendo, o que é muito legal. Muitas bandas novas, bandas tocando cover, tocando autoral, banda de punk, banda de metal, banda de todo gênero. Então Conquista continua sendo uma cidade baiana roqueira, assim, vamos dizer assim. Eu fiz uma entrevista no ano passado para o pessoal da TVE, eles estavam vindo de Salvador, ela veio e Achei interessante o termo que ela usou, assim, falou Conquista é a capital baiana do rock, né? Nos bastidores ela falando. Eu falo, que bom que a gente ainda é conhecido dessa forma. Exatamente, lá fora. Exatamente, né? Que bom. Porque, né? Porque a cena realmente a gente precisa, eu quero ver a juventude, os adolescentes aí, o pessoal do ensino médio montando banda. Claro que eles devem estar montando, mas a gente precisa ver eles se projetando na cena, criando eventos e ocupando espaços, né? Uma cena musical necessariamente é formada por pessoas e espaços urbanos sendo ocupados. Ocupados a tal ponto que eles passam a ser associados àquela turma. Então, o Teatro Carlos Jeová, a Concha do Centro de Cultura, a Praça da Normal, alguns lugares já na época da cena, na década de 2000, eram conhecidos. Ali é o lugar que você vai encontrar os roqueiros, aquele monte de gente de camisa preta. Né? Isso é uma cena musical, é você uhum. ocupar o espaço, influenciar o espaço, e aí o espaço começa a influenciar as pessoas também. Então é um circuito, vamos dizer assim. Está faltando a juventude tomar essas iniciativas hoje em dia. Talvez elas estejam preparando algo, né? Ou... Espero que sim. Esperamos que sim. Mas Plácido, o que falta para essa cena acontecer? O retorno daqueles festivais de música voltados para o pop rock, para o rock. Porque hoje você, quando se propõe a fazer um festival, aí entra vários ritmos, várias tendências. Mas para que se mantenha a cena ativa, é necessário que seja específica do pop rock. O que falta para a gente fazer esse tipo de coisa? Essa é a pergunta de 1 milhão. É isso, falta iniciativa, falta vontade, né? Talvez o rock and roll hoje em dia não esteja cativando tanto as pessoas como cativava, por exemplo, na década de 90. A gente tinha... Década de 90 era um contexto muito específico. A gente tinha vindo da década de 80, que o rock virou um dos principais gêneros musicais da mídia, né? E no final da década de 90, a gente olhava para essa época meio já com nostalgia. Ah, era bom, era Legião Urbana, era Barão Vermelho, Raul Seixas ainda estava vivo. A gente olhava com essa nostalgia. Aí no exterior tinha Guns N' Roses, que já tinha acabado na época de Nirvana. Aí a gente tinha isso. E tinha o Acústico MTV, né? Que fez várias dessas bandas dos anos 80 retornarem ativa para nunca mais pararem, como Capital Inicial, que tá aqui sempre, né? Se não fosse o Capital, Titãs, Engenheiros, né? Uhum. Retornaram em função do Acústico MTV. Do Acústico, né? MTV. Eu tô aqui numa emissora de rádio falando com uma pessoa que conheceu bem essa questão de tocar sempre KCL Acústico, né? O Acústico do Legião Urbana. Ele tocava muito nas uhum. rádios e a gente acompanhava bastante. Isso inspirou a gente a tentar fazer o nosso som. O pessoal mais jovem aqui, eu já gostava do Charlie Brown Jr. Eu não era muito fã, mas tinha a própria Pitty, que você tocou pouco antes de eu chegar. Ela também estava em alta, né? Isso aí foi instigando. Hoje, a gente não pode contar com a grande mídia. Porque se você ligar a televisão, vai ser tchuc, tchac, tchuc, tchuc, tchac, tchuc, até nos comerciais, né? Porque não é só nos palcos dos programas de auditórios. Aí dá o intervalo, o comercial continua. Tchuc, tchac, tchac, tchuc. Então é uma lavagem cerebral mesmo. Uhum. Fica difícil a juventude exposta aí. Porque não é só isso também, né? Você liga o... Ah, vou ouvir um Spotify. Aí você tem um Spotify ou Deezer... Versão gratuita, aparecem os banners de propaganda. O Deezer, ele não só aparece o banner dos tchuc-tchac-tchuru, como o player já está certinho ali para você só apertar o play e tocar a música do momento. Então é uma coisa bastante invasiva, eu acho isso bastante invasivo. E como a juventude vai contornar isso? Ela precisa ter vontade de contornar isso, né? A gente tinha vontade de fazer na época, fazer o nosso rock and roll, resgatar. A gente tinha no final das décadas de 90, a gente estava sobrecarregado de bandas tipo El Chan, com aquelas músicas meio pornográficas mesmo, assim. O pessoal que gostava mais do rock and roll, ele estava de saco cheio mesmo, porque você ligava a televisão, era bunda para todo lado, como diz a música do Traje a Rigor, né? Da época. Exatamente. Nada a declarar. Hoje não, parece que é legal, né? Parece que mudou o nome de bunda pra raba, né? E aí, né? É meio que obrigatório você colocar certos verbos nas letras das músicas, como sentar, né? As pessoas ficam cansadas, gostam de sentar, né? Então é isso. Tá faltando a juventude meio que dar aquele basta que a gente deu na época, né? Basta de tanta vulgaridade e músicas rasas que subestimam a nossa inteligência. Não sei, acho que hoje em dia ainda o pessoal ainda não está muito com vontade de dar esse basta. Acho que está curtindo um pouco isso aí. Tanto é que você não existe flashback dessas músicas, né? É verdade, né? Essa música passa 30 dias, 60 dias no máximo e tal, daqui a pouco é outro tchu, tá, tchu, tchu. E aí aquela já foi, já esqueceu, é bem... E algumas, inclusive, não tem como você tocar na rádio. É. Não tem como você tocar na rádio porque é pesada demais a letra. Antigamente ainda tinha uma preocupação de fazer uma versão rádio, né? Sim, é verdade. Quando tinha um palavrão e tal, eles faziam a versão pra rádio pra gente tocar em rádio. Hoje não, hoje... É, com a internet e alguns palavrões até deixaram de ser palavrões. Deixaram, né, de ser palavrões. Enfim, vamos tocar mais uma música? Boa, vou tocar uma música aqui que ela só vai acabar 2 horas da tarde, mas... É uma música nova da Distintivo Blue, ela é uma resposta a uma música antiga que a gente tinha chamada 2012, Miopia, que ela falava sobre... Foi na época da greve da PM, na época, né, em 2012... Alguns acontecimentos dramáticos acontecem, eu percebo que eles acontecem sempre no primeiro trimestre, que é quando está passando aquele programa de televisão que já vai para a sua 24ª edição e a gente sempre, isso não acaba nunca. Então, ela tinha algumas mensagens e as pessoas sempre falavam, olha, faz uma versão nova dela, porque também está acontecendo muita coisa. E aí, durante a pandemia, entre 2020 e 2022, eu fiz uma nova letra para essa música, que era 2012, Miopia, se chama Onda. Eu vou tocar aqui uma versão usando a melodia de Miopia, porque a métrica é igual, mas a gravação dela vai sair bastante diferente. Então, lá vai, soco na cara. E então, a bomba explodiu no colo do mundo pra mostrar que a estrutura roeu. Perseguição aos seus ideais. Pra minha liberdade, pra você, se não de sim, tanto faz. Só querem falar, mas nunca ouvi. O eleito inimigo nem deve existir. Todo o pensamento passando num funil. E a sensatez então se cala a quem nunca existiu. Uma escolha pareceu tão banal. Satisfez a bolha, entreteve, hoje se mostrou fatal. I can't breathe. Um grito em Manaus. Sou justo, já que uma Copa do Mundo não se faz com hospital. Viver, trabalhar pra sobreviver, sustentando o luxo de quem não te vê. Chorar por quem ama num número vazio, num saco fechado, numa vala e sequer se despediu. A onda também te engoliu. Seu ódio transbordando o cegou e de pensar o impediu. Verdade não mora em você. Seu dedo aponta com a facilidade que antes já fez morrer. Palavras de ordem pré-fabricadas, e é apenas o outro que acompanha a manada. Obedeça a cartilha, se encaixe no padrão. Nós somos os donos da verdade, da bondade e razão. Memória a que nunca existiu. Repete-se a história, se espantando com o que já se viu. Distorcer para rebanhar. Se o fato não convence, o recriamos pra ter do que falar. Tanta hipocrisia, cinismo e muito mais. Bem mais que miopia, é o que a cegueira faz. Cura a vaidade, sede de poder. O blues do covarde escancarado para quem quiser ver. Esperança para confortar. Um passo semi-invisível na dança do manipular. Ilusão, o bem contra o mal. O discurso limita a visão, esconde tudo é igual. Tudo que os move é a sede de poder. E quem por eles mata ou morre é só uma peça pra mover. O que você berra não é novo ou especial. Seus ídolos possuem pés de barro e você é o lamaçal. Nós somos os donos da verdade, da bondade e razão. Seus ídolos possuem pés de barro e você é um lamaçal. Seu mundo não passa de ilusão. Esse é o Flácido. Agora só o refrãozinho da versão original aí pra galera lembrar aí do Big Brother Brasil. Tudo certo. Pra que educar? Pra que proteger? Se temos beleza pra todo inglês ver. E o povo que espere na ponte que partiu. E pra descontrair, vamos falar de Big Brother Brasil. É isso aí. Bom, meu querido Flácio, agradecer a sua presença aqui no nosso programa Saber da Rádio Câmara, mais uma vez renovando o convite para a exposição A Conquista do Rock, que começa dia 13 de janeiro agora. Dia 13 de janeiro, a partir das 3 da tarde, com a abertura do Distintivo Blue em formato acústico, tocando várias dessas músicas. Depois vai ter uma roda de conversa com todos os expositores, eu, PH, Raquel. Inclusive o título da exposição, né, A Conquista do Rock, também é o título do livro de Raquel, né, como eu disse, o primeiro sobre o rock de conquista, que também A Conquista do Rock era um festival independente de rock and roll, teve algumas edições, né? E é isso, depois vai ter uma visita orientada, depois da roda de conversa, e em março a gente ainda vai fazer o último produto da exposição, digamos assim, que vai ser oficinas, né? Eu vou fazer uma oficina de zine, já que nesse sábado eu vou lançar a segunda edição da zine Memória Musical do Sudoeste da Bahia, e PH vai fazer uma oficina de fotografia com celular, né? A gente vai usar as temáticas do rock and roll, por ser o nosso universo mesmo, mas aí cada um vai adaptar o seu próprio contexto, vai ser bem legal. Maravilha, e essa exposição que começa agora dia 13, vai até o mês de fevereiro, os dias, todos os dias? Todos os dias, aberto lá no Sesc. O Sesc tem um espaço de exposições mesmo, certo, ali na entrada da portaria, onde as pessoas fazem as carteirinhas do Sesc, né? Uhum. Então, logo em frente tem a sala de exposições, acesso gratuito a todo mundo. As zines vão estar lá também disponíveis, alguns CDs da Distintivo Blue, para quem gosta de CD eu vou deixar lá. Para quem quiser pode ficar à vontade, pega de graça, tem os QR Codes para acessar os conteúdos mais profundamente. Como eu disse, é uma exposição compacta, digamos assim, mas bastante profunda, se você olhar com a devida atenção e interesse. Então, conto com todos vocês lá. Show de bola. Plácio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês pela audiência também e vida longa Rádio Câmara, né? Como tá. Disse, sou fã das rádios públicas conquistenses. Valeu então. Camila Oliveira, gostou do programa de hoje? Eu gostei muito. Só observando. Adquirindo conhecimento. Essa Camila é fantástica. Amanhã a gente está de volta, amanhã sextou, a gente está de volta com mais uma edição do programa Saber. É isso aí, amanhã às 8 horas da manhã nós estamos de volta. Valeu então. Obrigado ao nosso querido Vinícius Boga também aqui nos trabalhos técnicos. Você que acompanhou a gente, muito obrigado. Tá chegando aí o Marcelo Guerra com a programação musical da sua Rádio Câmara 90.3. Grande abraço e até amanhã às 8 da manhã com mais edição do programa Saber.